se o Filho vos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Jesus prometeu libertar todo aquele que se achegar a Deus através dele. Esta libertação, porém, não é uma mágica. É algo verdadeiro, real e com propósito. Quando você recebe a Cristo, a vida eterna é gerada dentro de você através da fé. E esta semente de vida transformada precisa nascer e se desenvolver. Seja perseverante. Você precisa de paciência e de tempo para Deus trabalhar na tua vida, pois é da vontade dele que você cresça com robustez, sabedoria espiritual e força, para se tornar uma pessoa experiente, aprovada e madura na fé. Não caia nas armadilhas de pregadores mágicos que prometem o céu instantâneo para as pessoas. Jesus disse que ele é o caminho, certo? Então é evidente, irmão, que todo caminho tem uma determinada distância e precisa ser percorrido passo por passo e, logicamente, até o fim. Você nem pensou nisto, não é mesmo? Então, amado, prossiga no caminho, crescendo no conhecimento de Deus através do ouvir, da leitura e meditação na sua preciosa palavra. A libertação é real, e se faz possível de alcançar, mas ela vem somente pelo conhecimento da verdade. Busque a verdade, e prossiga em conhecê-la passo a passo, não somente pelo ouvir, mas também pelo viver experiencial diário na presença do Senhor. Jesus prometeu que todo aquele que se dispor para o seguir com fidelidade será contemplado pela dádiva da salvação e da completa libertação. É assim que o poder de Deus começará a se manifestar em você de forma visível. E perseverando firme na fé e em oração, crendo na vitória diante de toda circunstância que se apresentar, você começará a experimentar o crescimento, alegria da salvação e a graça da libertação espiritual no teu caminhar e viver na presença do Eterno Pai. Decretos da Fé. Blogspot.com